Tomando uma nova atitude em relação aos estudos, ainda fiz o 10º e 11º. Assim, embalado, só não fiz o 12º porque fui chamado para o serviço militar obrigatório. Mas, fim deste período, seria difícil voltar aos livros. Ingressei ainda no mercado de trabalho, o que nesse tempo era relativamente fácil. Trabalhei 23 anos nos escritórios da extinta Iral. Em 2011, a empresa não aguentou a crise instalada e entrou em insolvência. Caí no flagelo do desemprego numa idade em que ninguém quer saber de competências. Somos novos demais para a reforma e velhos demais para trabalhar. Foi a pior fase da minha vida. Em boa hora me falaram no Centro Qualifica. Timidamente, em boa hora, fui lá bater à porta. Através de uma autobiografia, fui capaz de mostrar toda a sabedoria adquirida durante uma vida. Os conhecimentos da escola juntaram-se à experiência da vida militar e a tudo o que pude aprender numa empresa onde desempenhei diversas funções. Pude ainda acrescentar a este documento a minha atividade artística nos campos do desenho e da escrita. No fim, dei resposta a todos os parâmetros exigidos para a devida certificação equivalente ao 12º ano. Desengane-se quem pensa que aqui se pratica o facilitismo. Fui sempre avaliado com elevado grau de exigência, obrigando-me a trabalhar afincadamente, tanto na demonstração de conhecimentos, como na pesquisa e aprendizagem de novas matérias. No fim, posso dizer que valeu a pena e a mensagem que aqui quero deixar é muito simples. O saber não pesa nem ocupa lugar. A sabedoria é a melhor arma que podemos ter para enfrentar um mundo cada vez mais competitivo. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para valorizar o aprendizado da escola da vida. Hoje sou assistente operacional ao serviço do município de Oliveira do Hospital, onde tento responder a todos os desafios com empenho e determinação.